Vamos abrir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13, Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Antes, porém, cadê aquela xerox que eu pedi que tirassem de coisas que nós vamos comentar no Apocalipse? Eu quero ler para vocês irem procurando ou se lembrando. Já abriram aí no Evangelho de Jesus? Vou repetir. Segundo São Mateus, Evangelho Unificado. Capítulo 8, versículos de 5 a 13. Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Acabara Jesus de entrar em Cafarnaum, quando veio ter com ele um centurião que lhe suplicava: Senhor Jesus, eu tenho em casa um servo que está de cama com paralisia. Ele padece horrivelmente. Respondeu-lhe então Jesus: Irei curá-lo. Calma, irei curá-lo. Disse-lhe o centurião: Mas, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas fala uma só palavra e meu servo ficará curado. Pois também eu, apesar de sujeito a outros, digo a um dos soldados que tenho as minhas ordens: vai até lá, e ele vai. E a outro: vem cá, e ele vem. E a meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, Jesus se admirou deveras e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Também vos aviso que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado. Vocês sabem, nós podemos acrescentar aqui essa passagem do Evangelho uma coisa que mostra aquilo que eu tenho dito muito aqui quando anuncio o Apocalipse. Como eu quero que vocês todos preguem, a arma de vocês é a espada da boca. É hora de pregar, porque os tempos realmente chegaram. Todos nós viemos nadando desde milênios, nadando, os mares tormentosos das muitas reencarnações, estamos pertinho da praia. Eu sei o que é isso. Você avistar a praia lá longe e estar perdendo o fôlego. Porque meu pai sempre foi um grande nadador. Me ensinou a nadar. É aquilo que vocês já ouviram dizer. Só morre afogado quem sabe nadar. Porque quem não sabe, a não ser que seja no naufrágio, nem se aventura aí muito longe. E há muitos anos, eu era bem jovem, devia ter meus 13 anos. Eu nadava bem naquele tempo. Eu fui a uma praia chamada do Galeão, no Rio de Janeiro, onde se podia tomar banho de mar na Baía de Guanabara. Na ilha do Governador, chamada Praia do Galeão. Quem conhece já nadou naquela praia? Hoje, nadar naquela praia, entrou na água, vai ser dissolvido. Tamanha poluição. Ali perto, existia uma ponte naquele tempo somente, que ligava a Ilha do Governador ao continente. Quando a maré fica alta, ali a corrente é forte. Agora não sei, porque com tanto aterro, tanta coisa, muda, não é? Naquele tempo era uma coisa tremenda. Então eu saí nadando. Ah, fui eu nadando. De repente eu comecei a ficar cansado. Sem que nem pra quê. Um cansaço incrível, comecei a perder o fôlego. Eu me salvei por causa de uma coisa que meu pai me dizia. Boie. Sabe o que é boiar, né? No mar. Foi o que me salvou. Eu boiei, tomei fôlego. Na vida é assim, você está nadando, de vez em quando você tem que boiar. E vim nadando, eu nunca achei aquela praia tão distante. Eu ficava vendo lá o doutor João Taquete, a esposa dele, Dona Estela, tinham me levado à praia. No carro Dodge, naquele tempo os carros eram estrangeiros, era o Dodge. Juscelino não tinha ainda assumido o governo, não tinha criado a indústria automobilística. Quem que já passou por isso assim? Que sabe nadar, está vendo a praia lá longe e fica tão distante a praia. Já vi que ninguém aqui sabe nadar, hein? Os lugares para nadar estão bem difíceis hoje. Antigamente você podia ir para o mato, tinha aquela água assim, você podia beber a água, está saindo da fonte. Mas você não sabe se tem alguém defecando lá em cima? Você não sabe se tem uma indústria jogando produtos químicos? Você não sabe. Quando eu era menino, rapazola, a gente podia beber essas águas. Sempre era bom ferver, tinha que tomar cuidado. Agora eu não sei mais nada dessas coisas assim. Antigamente eu sabia bem. Meu pai foi um homem mateiro. Aprendi uma porção de coisas com ele. Então nós estamos esse tempo todo nadando através das muitas reencarnações. A praia está ali pertinho. Se de vez em quando você se sentir cansado, boie. Leia o Evangelho. Quer dizer, crie força. Não vai encostar o umbigo à mesa ou ficar parado. Que a nossa força está aqui no Evangelho. Mas observem isto aqui. Eu falei a vocês que o que eu vou ler agora lembra muito as considerações que eu costumo fazer quando anuncio o Apocalipse. É uma afirmação não somente de ordem espiritual, mas social, ideológica inclusive. A cura do servo de um centurião. Antes, porém, de o centurião falar diretamente a Jesus, que ele foi pedir pelo servo dele. Olha que bom esse centurião. Conta-nos Lucas, o evangelista, que Jesus já se achava a caminho da casa dele. Vou até repetir isso aqui. Vocês estão prestando bem atenção a isso aqui? Eu falei que isso aqui tem não somente consequências de ordem espiritual, tem consequência de ordem sociológica, que envolve tudo, né? De ordem ideológica, de ordem econômica, de ordem política, porque o Apocalipse, como o Evangelho, são os maiores compêndios de tudo isso que eu disse aqui no mundo. Não é só para você ir à missa, ou ao culto protestante, ou à sessão espírita. ou a cruzada do novo mandamento do lar é para aplicar na vida, inclusive no governo das nações. Porque Jesus não delegou a ninguém autoridade para governar o planeta sozinho, ele é que governa. Depois dessas considerações todas, vão ver quem mata a charada. A cura do servo de um centurião. Antes, porém, de um centurião falar diretamente a Jesus, conta-nos Lucas, o evangelista, que Jesus já se achava a caminho da casa dele, atendendo ao pedido que humildemente o centurião lhe fizera por intermédio de emissários, visto julgar-se ele indigno de até mesmo vir à presença de Jesus. Você, Mário Augusto, vai ao microfone, vamos lá. Quando eu anuncio o Apocalipse, eu anuncio o Evangelho, eu faço uma consideração muito importante. Vocês querem que eu leia de novo isso aqui? Gostaria, irmão pai. Antes, porém, de o centurião falar diretamente a Jesus, tem muita gente ouvindo, como eu senti aqui quando eu estava pregando. Foi um dos momentos mais felizes em toda a minha vida de fazer programa, foi no dia de ontem. Que eu estava sentindo a turma atenta, ouvindo as explanações que nós estávamos fazendo do Evangelho e depois do Apocalipse. Todo mundo atento? Antes, porém, de um centurião falar diretamente a Jesus, por que que eu estou insistindo tanto nisso, hein? Conta-nos, Lucas, que o Senhor já se achava a caminho da casa dele, atendendo ao pedido que humildemente o centurião lhe fizera através de emissários, visto julgar-se ele, o centurião, indigno de até mesmo vir à presença de Jesus. Bom, irmão, dá o nome? Mário Augusto. Bom, na minha consideração, sendo Jesus o guia supremo do planeta Terra, e quando o Senhor anuncia o Apocalipse, o Evangelho, o Senhor deixa bem claro que é através dos ensinamentos de Jesus e através do seu poder que nós encontraremos todas as soluções para os problemas vigentes no mundo todo. Então eu creio que a partir do momento que sintonizarmos na sua mensagem, nós encontraremos as soluções para todos os problemas. É como o senhor diz, a reforma social, em primeiro lugar, tem que vir pelo espiritual. Bom, e o que, que é o centurião aí? Ele era um simples de coração. É isso que eu quero dizer. Porque, por exemplo, Marx pregou que o paraíso na Terra só viria depois do choque entre as classes. Mas deu no que deu, ó, água de barrela. Muitas vezes o patrão é mais simples de coração que o empregado. A gente é feliz quando a gente se realiza na posição que está. O centurião era um simples de coração, apesar de ser centurião. Então a simplicidade de coração não tem nada a ver com classe social. Tem é com amor, dignidade espiritual, crença. É o rebanho único de Jesus. E vejam bem que Jesus se vale do centurião para dizer: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Aí vem o rebanho único aí, ó. Também que tem muito a ver com o que eu vou explicar no Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Que coisa, hein? Você tem que ter simplicidade de coração, humildade de coração, bondade no coração, determinação na alma. Entenderam? Esta questão da simplicidade de alma é importantíssima para a salvação de cada um de nós.